meio-dia e 59. Veredas. Música e tradição popular no Brasil. Programa produzido e apresentado por Júlio de Paula. O imaginário de toda uma cidade pode se resumir num único passo. Ou em suas mais de 200 variações. Música que se materializa no corpo, o corpo que ferve. Olha o frevo. Frevo de rua, frevo de bloco, frevo canção. O centenário frevo. Abrindo o programa dedicado ao frevo, tivemos Cabelo de Fogo, do Maestro Nunes, em versão da banda popular da Bomba do Emetério, para o álbum Frevo do Mundo. A origem do frevo está ligada às classes trabalhadoras urbanas e inclui, sobretudo, negros e mestiços. Pobres que passam a ocupar um espaço antes dominado pela elite intelectual e econômica pernambucana. Para a antropóloga Rita Barbosa de Araújo, o frevo aparece como uma expressão máxima do carnaval popular. Isso porque reflete as mudanças da realidade social e a alteração das relações entre os grupos de trabalhadores urbanos. Esta foi uma gravação de campo que realizamos no centro do Recife durante o carnaval do ano 2003. Maestrina Conceição, a única mulher à frente de uma orquestra de frevo, regeu a Som Brasil Banda Show. Último dia, Fátima Esquenta Mulher e o clássico Vassourinhas. Veredas, Carnaval, Centenário Frevo. Os primeiros blocos carnavalescos do Recife se dividiam entre os clubes de alegoria e crítica, ligados à elite intelectual e econômica pernambucana. No final do século XIX, aparecem os primeiros clubes carnavalescos pedestres, como o Clube dos Caiadores, de 1880, que saía pintando os muros da cidade. Integrados pelas camadas pobres da sociedade, esses blocos faziam alusão à classe trabalhadora, como o Clube dos Lenhadores, o Clube das Pás, os Empalhadores do Feitosa e os Vassourinhas. Já os Passos do Frevo, coreografia, ainda hoje levam os sugestivos nomes ligados ao mundo do trabalho: tesoura, parafuso, ferrolho, dobradiça, locomotiva. O movimento dos trabalhadores também vai para o carnaval. Os blocos Verdureiros em Greve, Cigarreiras em Greve, entre outros, acabam por ligar mais uma vez o operariado ao frevo. Come e Dorme, frevo de Nelson Ferreira, em registro da orquestra Jazz PRA8, do próprio compositor. Veredas e o Centenário Frevo. Os passos do frevo acompanham as transformações urbanas, assim como a música. A denominação frevo de bloco aparece em 1957, com Nelson Ferreira, mais de 20 anos depois da convenção que institui o frevo de rua quando instrumental e o frevo canção quando tem texto e cantor à frente da orquestra. A distinção entre frevo de rua e frevo canção se deu em 1934, por ocasião da criação da Liga Pernambucana Carnavalesca. Olhando pro chão, essa boneca dourada da loja encantada do meu coração. E com quem quiser, tu és boneca, brinquedo do meu coração. Fale quem quiser, és a boneca de olhos cor do sonho, vestida de ilusão. E com quem quiser, tu és boneca, brinquedo do meu coração. Fale quem quiser, és a boneca. com fita olhando pro chão. És a boneca dourada da loja encantada do meu coração. A primeira voz do Frevo, Claudionor Germano, em Boneca. Frevo Canção, de Ademar Paiva e Menezes, com Nelson Ferreira, à frente de seu coro e orquestra PRA8, do Recife. Veredas Carnaval. Borboleta na Oeave, marcha carnavalesca, gravada pelo baiano para Casa Edson, Rio de Janeiro. Borboleta só é ave na cabeça de mulher. Borboleta quando é preta. A história do frevo na indústria fonográfica começa em 1922, com a gravação de Borboleta Não É Ave, Frevo Canção, de Nelson Ferreira e J. Borges. A exemplo da Casa Edson, do Rio de Janeiro, outras gravadoras do Sul buscavam talentos no Recife para o registro do já reverenciado gênero autêntico e inovador. No começo dos anos 50, aparece em Pernambuco a fábrica de discos Rosenblit, que inaugura em 53 o selo Mocambo, responsável pelos principais lançamentos anuais de frevo por cerca de 3 décadas. Num dos seus anos de glória, 1957, a Rosenblit lançou Evocação Número 1, de Nelson Ferreira, então a música carnavalesca mais executada no Rio de Janeiro. Estes foram os Batutas de São José, com o clássico frevo de bloco Evocação, de Nelson Ferreira, em gravação lançada em 1957 pelo selo Mocambo, do Recife. Veredas. Música e tradição popular no Brasil. Patrimônio imaterial do Brasil, o frevo está para o pernambucano, assim como o samba está para o carioca. A 22 de fevereiro de 1909, o Jornal Pequeno do Recife, uma importante publicação, edita uma ilustração que fica para a história. A população agitada em torno de mais um carnaval. Na legenda, olha o frevo. Nós tivemos uma gravação que realizamos nas ruas do Recife no Carnaval 2003. O bloco Flor de Eucalipto, de Moreno, Pernambuco. Centenário Frevo. Diferente do frevo rasgado, que reinava no início do século XX, o aparecimento dos blocos de pau e corda, com seu ralentado frevo de bloco, leva a elite para desfilar a pé pelas ruas do Carnaval. Polca com maxixe, pastoril com sarau, ranchos cariocas, influências para o aparecimento dos blocos líricos. O ritmo é o principal ponto comum entre o frevo de rua, o frevo de bloco e o frevo canção. Surdo e caixa fazem a marcação da base rítmica, que pode ser executada em diversos andamentos. Para o etnomusicólogo Carlos Sandrone, o que mais caracteriza o frevo é a dança coletiva da multidão, pulsação profunda pelas ruas do Recife e Olinda. Das mais tradicionais agremiações do Recife, o coro de mulheres do Bloco das Flores exala banho de cheiro e nos transporta aos carnavais da Belle Époque. O cenário do Recife antigo é propício. Os fundadores do bloco ficaram para sempre na lembrança por meio de evocação número 1 de Nelson Ferreira, que abre o frevo com os nomes de Felinto, Pedro Salgado, Guilherme, Fenelon. O Bloco das Flores. Nosso bloco é desde 1920, abrilhantando e zelando e preservando pela cultura do estado, da cidade, que é o bloco lírico. A nossa fantasia segue a linha do ano de 1920, com os materiais da época. Nós não inovamos para que a gente não se descaracterize da lembrança dos tempos belos, que conta aquele povo que sonha ainda atrás de luar. A nossa filosofia é essa. Nós estamos lutando pela cultura de Recife. Comando uma orquestra de pau e corda que acompanha um bloco com uma música específica para blocos, que é a Marcha de Bloco. Ela é sempre acompanhada por uma orquestra de pau e corda, ou seja, com instrumentos de paleta, de madeira, como clarineta, flauta, e com violões, bandolins, cavaquinhos. E uma característica especial deste tipo de música é a presença de um coral feminino, sempre um coral feminino, e vozes de mulheres, uníssono, e faz acompanhar e relembra muito os carnavais mais antigos, porque é uma música mais cadenciada, não é tão corrida, né? E é para dançar bem ao vento. Esse tipo de bloco é o ritmo de música lento, não se faz o passo de pulo, você vai só no balhado, que retrata as reverências daquelas épocas da corte, os homens sempre cortejando a mulher e a mulher agradecendo com mesuras. E o flabelo, que outros blocos têm um estandarte e nós temos o flabelo, que é quando traz o nosso nome, e se você olhar ele é em forma de leque, ou pode ser aberto como outros blocos, e o nosso é um leque semi-aberto. Mas aí, e as músicas, são músicas nostálgicas, essencialmente nostálgicas. Este foi o Bloco das Flores, em registro de campo que realizamos no Carnaval 2003, cidade do Recife, centro. Veredas do Centenário Frevo. Uma das maiores escolas da música brasileira, o frevo, há mais de um século se mantém em franca evolução musical e coreográfica. Metais precisos e furiosos para uma sequência visceral de notas pretas. Seguimos com dois registros impagáveis da Orquestra Popular do Recife, composições e regência de Ademir Araújo, o Maestro Formiga. Frevo na Tempestade e Pra Frente Frevo, duas peças de Ademir Araújo, que esteve à frente da Orquestra Popular do Recife, o maestro Formiga e a orquestra fundada por Ariano Suassuna em 1975. Depois da Segunda Guerra Mundial, o frevo começou a se modernizar. Segundo o maestro Clóvis Pereira, agregou harmonias mais dissonantes, adaptando-se à nova linguagem musical do século XX. Sem falar nas influências do samba, do jazz e até do mambo. Frevo de encontro, frevo coqueiro e frevo ventania são algumas modalidades do frevo de rua do conhecimento apenas de especialistas. Sob o comando do grande instrumentista Spock, a Spock Frevo é uma orquestra que vem aproximando o frevo à linguagem do jazz. Tudo muito natural quando as ruas do Recife, em pleno carnaval, se confundem com a cena jazzística de New Orleans. Conexão Mississippi-Capibaribe. Nós tivemos Passo de Anjo, de João Lira e Spock, a Spock Frevo Orquestra, o centenário frevo em veredas, carnaval. Carnaval em Pernambuco é experiência definitiva. Frevo aos maracatus que pesam uma tonelada. Do urso ao caboclinho, do boi ao samba. Tudo ao mesmo tempo disputando as ruas da cidade antiga. Maestros e instrumentistas pernambucanos que detêm o domínio do frevo são capazes de brincar com seu conhecimento até as últimas consequências. Maestro Forró é uma dessas figuras. à frente da Orquestra Popular da Bomba do Emetério, ele e a comunidade da Zona Norte do Recife vêm discutindo o futuro do frevo, entre outras tradições bombenses. Bolada nas Costas, de Duda, tradição rasgada, em revisão da Orquestra Popular da Bomba do Emetério, sob o comando do maestro Forró, Recife, Pernambuco. Homens que viram bicho, pobres que viram reis, machos que viram fêmea, o mundo pelas avessas em 3 dias de carnaval. Festa profana é sagrada necessidade do homem. Muito além de um gênero, o frevo é fenômeno que agita as massas. Lembrança dos capoeiristas que abriam caminhos nos desfiles carnavalescos. Estes, empunhados de sombrinhas, como armas de defesa. A Escola dos Metais de Pernambuco, fruto dos dobrados, das marchas militares, das polcas e maxixes. Patrimônio imaterial do Brasil. O frevo é gênero pernambucano inventado e reinventado a cada dia. Ferver, frever, frevo. Passei contigo, querida. Porém o tempo que tudo destrói quis destruir nosso grande amor. Fiquei chorando quando fosse embora. Pensei que saudade é melhor. Quando eu chegava juntinho de ti e te beijava com todo carinho, era tão bom o meu viver. E hoje eu vivo sozinho. Os melhores dias de minha vida eu passei contigo, querida. Porém o tempo que tudo destrói quis destruir nosso grande amor. Fiquei chorando quando fosse embora. Quem sente saudade é quem chora. Fiquei chorando quando fosse embora. Destrói, quis destruir nosso a sorrir no instante em que ela cantou. Tão doces notas de ouvir que dos céus com certeza roubou. E ele então pôs-se a sonhar e ao solfejar espantou aquela voz que ao ouvir outras notas dançando tão bem suspirou. Sobre um grande amor tão feliz, deram-se os braços e abraços como se encontrasse alguém. Cantavam sempre, encharcavam seus olhos de vez, até que todos também para ouvir. Tão linda a noite ficou pra sempre no palco dos meus sonhos que dei a você. Pôs-se a sorrir no instante em que ela cantou, tão doces notas de ouvir que dos céus com certeza roubou. E ele então pôs-se a sonhar e ao solfejar espantou aquela voz que ao ouvir outras notas dançando também suspirou. Encerrando essa audição dedicada ao frevo, gênero centenário, tivemos um clássico de capiba, Os Melhores Dias de Minha Vida, em versão de Ciba e a Floresta, gravação para o álbum Frevo do Mundo. Na sequência, longa canção sobre um grande amor, com os vocais de Diogo e a banda Parafusa do Recife. Veredas, Centenário Frevo, ou O Mistério do Fervo. A grande alucinação do carnaval pernambucano. Câmara Cascudo dizia que a primeira característica do frevo não é ser uma dança coletiva, um cordão ou um cortejo, mas a multidão mesma, a que se junta, todos os que ouvem, como uma corrente eletrizante. Ficamos por aqui, com a definição de Mestre Cascudo. Frevo é multidão ondulando. Olha o frevo. Veredas. Música e tradição popular no Brasil. Produção, edição e apresentação, Júlio de Paula. Finalização de áudio, Jonas Bisselli. Estágio em produção, Felipe Missali. Um programa Rádio Cultura Brasil. Fundação Padre Anchieta, ano 2009. Um... 1:55. Cultura Brasil informa. Um novo caso de violência envolvendo turistas estrangeiros no Rio aconteceu na manhã de hoje. Uma turista australiana foi assaltada no centro por dois menores quando saía de um albergue. Policiais foram acionados. Os dois suspeitos foram detidos e os pertences recuperados. A turista estava no mesmo hotel onde, na semana passada, 34 turistas foram roubados. No total, foram 6 ocorrências envolvendo turistas estrangeiros em apenas 3 dias. Um residente da Grã-Bretanha que passou 4 anos preso na base norte-americana de Guantánamo, em Cuba, retornou hoje ao país. Trata-se de Biniam Mohamed, um etíope de 30 anos. Ele havia sido preso em 2002 no Paquistão, acusado de envolvimento em um plano para detonar uma bomba nos Estados Unidos. As acusações foram retiradas no ano passado. Mohamed, que permanece sob custódia das autoridades da Grã-Bretanha, disse ter sido torturado para confessar que participou do plano. Segundo ele, os abusos foram cometidos numa prisão no Marrocos antes de ter sido transferido para o Afeganistão e depois para Guantánamo. Ele acusa autoridades do Serviço de Inteligência Doméstica Britânico de cumplicidade. Tarde de sol com formação de nuvens em São Paulo. No momento, aqui na Água Branca, 30 graus.